E ficou um amor e um caso na vida da gente. O que eu quero, meu bem, nessa vida é te ver bem contente. Foi tão bom e valeu desencontros, são coisas da vida. Se me amou, eu te amei, é o que importa. Choro a despedida e a sua partida. Se você precisar de um amigo amanhã, me procure. Se a saudade bater em você amanhã, me procure. Comparando, nós estamos pra nós como sangue na veia para o coração. E a verdade eu lhe digo, vale mais um amigo que um amor de ilusão. Vá procurar um novo amor pra sua vida. Talvez mais tarde voltaremos a nos ver. O amanhã a Deus pertence, não nos cabe. Se voltaremos pra nós dois, Deus é quem sabe. Vá procurar um novo amor pra sua vida. Talvez mais tarde voltaremos a nos ver. O amanhã a Deus pertence, não nos cabe. Se voltaremos pra nós dois, Deus é quem sabe. Vá procurar um novo amor pra sua vida. Talvez mais tarde voltaremos a nos ver. O amanhã a Deus pertence, não nos cabe. Se voltaremos pra nós dois, Deus é quem sabe.